2. Troque frequência para 13. 3.95. O solo é só te ligar à direita, só vendo a 2.1. Reporte posição de SIP, alternando a frequência 125.45. Pode voar a pulga da presença para evitar a formação, senhor? Afirmativa. Estou de pulga 330, obrigado. 3152. Azul 474, alterne identificação, mantenha nível de voo 3, sinal de 0. Reporte posição exibe, alterne a frequência 125.45. Thank you. close to is the position suspect now hit DP on frequency 125.45, secondary 126.85. Have a good day. A 3522 não autorizado, nível de voo 370. posição Recife. Nativo, Natal não é possível devido ficar de cara com as saídas de Natal e também passar em cima do pico principal da chegada de Recife. Aí estaria muito ruim para as outras aeronaves, ok? Da 3522, foi pro de Recife. Ocean Air 6325, uma boa noite, acima de identificação, mantenha nível de voo 380. Voando print, vídeo, alterna centro Brasília, 124, decimal 2. Vem aqui. Obrigado, bom dia. Torre de Salvador, boa noite, gol 1973. 9073. 074, Contact now, receive for 125, decimal 45, secondary, 126, decimal 85, bye-bye. Azul 5090, assinando identificação, mantenha o mesmo bloqueio 30. O ideal é estar autorizado 080 na proa de curso. Reporte de trânsito. O Azul 5090, transfecção para 133.95. 4221, no chame Recife, 133, decimal 95, azul 4221. Dan 3392, chame Recife, 125, decimal 45, alterna 26, decimal 85, bom voo. Papa Romeu Alfa Zulu Tango, bom dia. A sua identificação sobre mantém em nível de voo 180. Assim possível ser estimado para posições de Dodge. Dodge 0435, reporte posição Rio de Alternando, Centro Brasília, 124, decimal 25. 4221, recebi. Boa noite, oficina de identificação, poder manter em nível de voo 340 na frente de brilho. Estuba ao 360, voando brilho, justamente, aguardando a coordenação por mais a... 06325, confirme o número máximo de cruzeiro. Voo 954, chame Recife, 125, decimal 45, alterna 26, decimal 85, chamou voo. Boa. Azul 4221, Recife. vou ir apresente para a posição Cigote. Poderia confirmar a frequência que modulava anteriormente? Autorizado nível de voo 320. O máximo que pode pregar em Cruzeiro será o 72. Tráfego 12 horas, 2 meia milhas, mesmo rumo, também com destino a Guarulhos, na época 318, 320. Azul 4221 no Chame Centro Brasília, 124 decimal 25, alterno 26 decimal 55, bom voo. Olá. Get in 7080. Frequency 125 decimal 45, secondary 126 decimal 85, bye bye. Autorizado de voo 080 na torre Santa Terra 009. Temos para informação: metro 1.400 metros, unidades 2.500 metros, 4. 268, assina identificação, agência de voo 330, informe mais para o voo. Uno 474, chame Recife, em 125.45, processo da área 126.85, Uno 474. Para o nível 070, que é 1 a 0. Delta 342, tendo controle e ponto seguro em 120 decimal. Brasil, 24, 25, 25, 25.